Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando. A moda tá rolando e todo mundo tá usando. Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando. A moda tá rolando e todo mundo tá usando. Eu já usei Marralo, Calvin Klein e Billabong. A moda agora é Tome. A nova moda do quarto de empregada. Vem. Tome. Vem. Eu já usei Marralo, Calvin Klein e Billabong. A moda agora é todo mundo vem. Tome. As novinhas estão usando. Tome, vem, neguinho. Felipe Gama no comando, se liga aí, ó. Ah, se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando. A moda tá rolando e todo mundo tá usando. Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando. A moda tá rolando e todo mundo tá usando. Eu já usei Marralo, Calvin Klein e Billabong. A moda agora é todo mundo usando. Tome. É pra balançar junto comigo. Tome. Tome. Tome. Desceba. Tome.